É, seu Luiz, mundão tá cruel. Vários quer tirar pra louco, vários quer tirar um troco, vários pra testar sua fé. De uns anos pra cá, as coisas mudaram, mano. O mundo nunca foi tão sujo. O veneno é doce, o caminho é árduo, amargo. Um trago, uma dose, um caminho e uma fé. Vários crê no que quer, nós crê no que nós é, mano. Nós crê no que nós vive. Droga, arma, show, dinheiro, mulher e várias cobranças que eu não vou deixar passar. Isso é classificou, rap nacional. São Paulo e Rio de Janeiro como nunca esteve tão junto no rap nacional. Jamais deixaremos essa bandeira cair. E se tiver na nossa responsa, a atitude jamais vai ser a atitude errada. Muita fé. Felp 22. É, meu mano. Na rua continua a mesma fita. Liberdade pros amigos e kit rajada pros filha da puta. Cacife Gold. Cacife Clan e Costa Gold chegou na sua cidade. Cacife Clan e Costa Gold chegou na sua cidade. Cacife Clan e Costa Gold chegou na sua cidade. Vem com nós que não é de hoje. Segue o ponte e sai de noite. Nós a voz, sem depósito, 21 e 11 é Cacife Gold. Mantendo a conduta, postura, sem filha da puta. Representa a rua. Mantendo a conduta, postura, sem filha da puta. Representa a rua. Sempre pela margem de passagem. Sexo, droga, grana, muita paz pra sua viagem. Assumo que consumo pronto na troca de turno. Várias horas no estúdio só passando a mensagem. Vários que se foram e ficaram só imagem. Vários desistiram e viram que era tarde. Às vezes me confundo na maldade desse mundo. Os bons aqui mocedo por dinheiro, ouro e chumbo. É Pedro Lorde, é Pedro Loco, é Pedro Louco, é Pedro Lorde. Faz um beat, eu faço um hit. Nós resolve com revólver. 11 ponto é 4 puta, 5 pó e 6 bebida. Bate 7. Eles ficam tristes, mas eu tenho 7 vidas. Como que esses monstros sempre ficaram no apetite? Porque o Cacife Gold de Pedro Ronto é só hit. Como que esses monstros sempre ficaram no apetite? Porque o Cacife Gold de Pedro Ronto é só hit. Som do beco da esquina é paz, justiça e liberdade. Sempre louco, nosso ritmo é só bandido portando Nike. Pedro Loto tá no beat, Cacife Gold fazendo strike. É outra lei da massa clã que chegou na sua cidade. É outra lei da massa clã que chegou na sua cidade. É outra lei da massa clã que chegou na sua cidade. Como que esses monstros sempre caem no apetite? Cacife Gold de Pedro Ronto é só hit.